nós declaramos a santidade do Senhor, a pureza, Deus imaculado, aleluia, justo, reto, santo, puro, perfeito, é o nosso Deus.